Pronto. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje queria continuar um pouco com o comentário sobre o positivismo, baseando-nos, grosso modo, no texto do Kolakowski. Porém, hoje eu queria dar uma extensão a esse comentário, pegar um ponto específico do positivismo, tal como o Kolakowski o resume, e dá uma extensão à análise que eu estou fazendo do assunto, mediante uma aplicação ao estudo de uma situação política específica. Eu acho que vai ser uma coisa muito esclarecedora e também muito, muito oportuna. Então, ele coloca entre as regras que definem o positivismo, três. A regra que se recusa a chamar de conhecimento, juízos de valor e declarações de cunho normativo. O positivismo argumenta que as qualidades que se dizem dos homens, acontecimentos e coisas, qualidades tais como nobre, ignóbil, bom, mal, bonito, feio, etc., não estão contidas na experiência. Igualmente, nenhuma experiência pode obrigar-nos, através de quaisquer operações lógicas que sejam, a aceitar declarações que contenham mandamentos ou proibições. É possível fornecer fundamentos lógicos para julgamentos feitos com base em objetivo declarado sobre a eficácia dos meios empregados, mas não quanto à justiça ou injustiça, bondade ou maldade dos fins em si mesmos. Ou seja, não devemos supor que nenhum julgamento de valores que aceitemos possam ser justificados pela experiência. Por exemplo, o princípio de que a vida humana é um bem insubstituível não pode ser justificado. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas devemos estar conscientes da arbitrariedade da nossa opção. Valores não podem ser descobertos da mesma maneira que o único tipo de conhecimento digno do nome é descoberto, ou seja, o conhecimento referente a fatos de experiência. A única razão para criá-los são as nossas próprias escolhas arbitrárias. Muito bem, então hoje nós vamos nos ater a esse ponto exclusivamente. E eu queria lembrar que isso aí, esses preceitos que dizem que os juízos de valor não podem ser deduzidos da experiência nem justificados pela experiência, que eles são, por assim dizer, projetados sobre a experiência pelas nossas próprias escolhas arbitrárias, é uma coisa que já vem de Kant, né? Kant já havia explicado que não existe passagem lógica do fato ao valor e nem do valor ao fato. Tá certo? Então, daí decorre, evidentemente, toda uma série de preceitos metodológicos que enfatizam a necessidade da abstinência de juízos de valor em todas as atividades científicas, em todos os campos do conhecimento, inclusive as ciências humanas. Ou seja, o sociólogo, o antropólogo, ele deve observar os fatos da experiência, sem se pronunciar se são bons ou se são maus, ou se existem condutas que deveriam ser preferidas ou preteridas. Certo? Então, a abstinência de juízo de valor colocou, por exemplo, para um dos grandes pioneiros da sociologia, que foi Max Weber, colocou um problema muito sério, porque ele disse, bom, na própria escolha do assunto que nós vamos estudar, existe um juízo de valor implícito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esse juízo de valor, né, deduzir daí as escolhas que nós fizemos e depois neutralizá-las no curso da pesquisa, de tal modo que a nossa escolha de valor se restrinja a determinação do assunto e não influencie as conclusões da pesquisa. Então, toda uma operação intelectual para impedir que o estudo dos fatos da experiência fosse contaminado por juízos de valor. Tá certo? O hábito, então, da abstinência do juízo de valor se propagou de tal maneira pelas ciências sociais que, aos poucos, os valores foram objetivamente relegados ao domínio do puramente subjetivo. Note bem que uma coisa é uma abstinência metodológica de juízo de valor e outra coisa é a crença de que os valores ou não existem ou são irrelevantes ou de que são sempre subjetivos e não têm fundamento nenhum na experiência. Né? Então, muitas vezes, os cientistas sociais, no seu empenho de abster-se de juízo de valor, exigiam do distinto público alguns sacrifícios intelectuais consideráveis. Né? Por exemplo, o de você, em nome da objetividade científica, você considerar, por exemplo, que o hábito chinês de matar as crianças, as meninas recém-nascidas, ou de dá-las para os porcos comerem, é um hábito cultural como qualquer outro. Tá certo? E que deve ser julgado, então, deve ser observado com toda a isenção moral possível. Não devemos considerar que você criar uma criança com todo carinho seja moralmente superior a você dá-la de comer aos porcos. Né? Então, evidentemente, são posições muito desconfortáveis, mas que são impostas em nome de um preceito científico herdado do positivismo, que é, então, a abstinência do juízo de valor. Né? Bem, além disto, colocar as pessoas numa posição intelectual desconfortável ainda é uma atitude que contrasta com toda uma tradição da ontologia ocidental. Né? Platão identificava, quer dizer, o ser com o supremo bem, quer dizer, o que era o maximamente existente, o supremamente real, era também o supremamente bom. Tá certo? E este preceito permaneceu dominante durante muito tempo, até a Idade Média. Dan Scott dizia ens et bonum convertuntur, quer dizer, o ente e o bem são conceitos que se convertem mutuamente um no outro, tá certo? Ainda na Renascença você ainda vê esta ideia, vamos dizer, do bem supremo como sendo o motor de todas as coisas, a ideia de um plano divino por trás do conjunto da realidade, conduzindo tudo necessariamente ao bem. Mas, a partir do século XIX, então, a ruptura entre a ideia do ser, quer dizer, como considerar como realidade, e a ideia do bem, se torna muito, assim, muito profunda, na medida em que toda a noção do bem e do mal é jogada para o domínio da pura subjetividade e, como diz o Kolakowski, da escolha arbitrária. Então, assim, a realidade em si é neutra. O ser, né, o mundo do ser é neutro. O bem e o mal são projeções da mente humana sobre uma realidade que em si não pode ser dita nem boa, nem má, tá certo? Nem nobre, nem ignóbil, nem coisíssima nenhuma. Né? Então, evidentemente, o mundo dos fatos é visto também como sendo ele próprio o mundo da neutralidade. Então, não é apenas que a ciência vai se abster de juízo de valor, mas a realidade em si é neutra e a esfera dos valores é que é puramente subjetiva ou, em outros casos, cultural, ou seja, uma criação cultural humana que não tem em si nenhuma base na estrutura objetiva da realidade. Tá certo? Bom, agora vamos ver se isto é, embora esses preceitos sejam hoje aceitos como se fossem a coisa mais óbvia do mundo, e qualquer tentativa de introduzir de novo os juízos de valor no domínio da ciência, mesmo da ciência humana, para não falar das ciências físicas, seria tido quase como um sintoma de doença mental. Então, apesar disso, vamos examinar se essa abstinência de juízos de valor é realmente possível na prática. Então, vejamos, nós podemos examinar isso desde o ponto de vista de um episódio analisado pelo filósofo André Marc no livro, um livro admirável que se chama Psicologia Reflexiva. Ele lembra o caso, eu já dei várias aulas sobre isso, com base nesse exemplo, mas aqui nós vamos examinar sob um outro ângulo. Lembra o caso de uma moça francesa chamada Marie Hurtin, que nasceu cega, surda e muda. Um caso semelhante a Helen Keller. e que até uns 18 anos, 17, 18 anos, não se comunicava absolutamente com o mundo exterior. Ela tinha que ser, né, alimentada, lavada, cuidada, como se fosse um bichinho totalmente inconsciente. Né? E havia uma freira que ficava tomando conta dela no hospital. E um dia a freira, aterrorizada, viu que a menina, gesticulando assim anarquicamente, pegou uma faca que tinha sido deixada em cima da mesa. E a freira tomou a faca dela e viu que ela ficou muito nervosa. Começou a se debater e emitir sons estranhos, grunhidos, né? E então a freira teve a ideia de dar a Marie um signo que representava aquela faca. Então pegou a mão da menina e fez assim, né, usando o dorso da mão dela como se fosse uma lâmina. Né? E assim que a Marie conseguiu imitar esse gesto, ela deu a faca de novo para a Marie. Né? Depois tomou de novo. E dessa vez a Marie, em vez de se debater, pegou a mão da freira e fez o signo. Então, esse foi o primeiro signo, o primeiro elemento de linguagem, de comunicação que esteve, então, à disposição daquela menina. Dali para dentro, os progressos dela na comunicação foram um negócio excepcional. Assim, em poucas semanas, ela já conseguia designar praticamente todos os objetos nos quais ela conseguia tocar, conseguia designar pessoas e, em suma, tinha todo um vocabulário de sinais manuais que abrangia praticamente o vocabulário normal de uma pessoa. Todo esse progresso foi muitíssimo rápido. Então, o André Marques analisa isso da seguinte maneira. Ele vê que o signo, aquele primeiro que a freira ensinou para a menina, não designava somente um objeto, mas designava o objeto e o desejo que aquela pessoa tinha de segurar aquele objeto. Né? Então, isso quer dizer que o signo fazia uma ponte entre um ente do mundo exterior e o mundo subjetivo daquela menina cega, surda e muda. Ou seja, o signo nem era subjetivo, nem era objetivo. Ele era a ponte entre as duas coisas. Então, isto quer dizer que todo o universo da nossa comunicação depende desses elementos chamados signos, que sintetizam um ente inexistente, que é uma fusão entre o objeto do mundo exterior, um dado objetivo, e a nossa atitude subjetiva perante ele. Se você analisar a coisa um pouco mais cuidado, você verá que esse elemento subjetivo, esse elemento do desejo ou do sentimento que o ser humano tem para com algum objeto que ele deseja ou repele, está presente na própria percepção sensível. Ou seja, a percepção sensível ela já tem em si um elemento de signo. Porque você não olha para nada se você não tem interesse naquilo. Ora, você não pode dizer que o interesse está dado no próprio objeto. O interesse é uma atitude subjetiva em relação ao objeto e não um traço do próprio objeto. Porém, sem esse interesse subjetivo, não há conexão nenhuma com o objeto. Então, quer dizer, não somente o universo da nossa linguagem, ele não é constituído de pura subjetividade, tá certo? Mas de uma relação ativa com os entes do mundo exterior, mas também, já na própria percepção sensível, nós vemos um elemento linguístico, por assim dizer, no qual se se fundem num ato único, a percepção que você tem do objeto e a atitude subjetiva que você tem em relação a ele. Quer dizer, a primeira, no mínimo, existe ali uma seleção de atenção. E essa seleção de atenção é, evidentemente, um valor que você está conferindo àquele objeto. Quando você, né, dentre os vários elementos, por exemplo, que tem nesta sala, eu olho para um e não para outro, eu posso dizer, ah, é uma escolha de valor totalmente subjetiva minha. Mas acontece que sem essa escolha de, valor, eu não teria acesso a este ente do mundo exterior. Ou seja, se o mundo exterior me fosse totalmente exterior, eu não conheceria absolutamente nada dele. Eu estaria fechado em mim, num universo solipsístico, exatamente como Marie Hortin estava antes dela aprender este primeiro signo e depois os vários signos que foram, aos poucos, compondo a sua linguagem. Isto quer dizer que um mundo concebido, um universo concebido como pura objetividade, separada da subjetividade humana, é o mundo da Marie Hortin. É um mundo totalmente desconhecido. Isto quer dizer que não há, em todo o universo concebível, não há nenhum objeto que seja puramente objetivo neste sentido. Quer dizer que a pura objetividade seria a total separação entre o objeto exterior e a minha subjetividade. Mas essa total separação corresponderia precisamente à total ignorância, ao total desconhecimento. Então, isto é, a minha subjetividade só está totalmente separada do objeto que eu não conheço, do qual eu nada sei e que nunca esteve na minha presença. Então, isso seria a objetividade pura. Onde quer que haja algum conhecimento, existe o quê? O signo. E o signo é o elo entre objetivo e subjetivo. Se você raciocinar mais um pouquinho, você notará a seguinte coisa. Nós podemos nos referir, nós podemos ter a ideia de um universo constituído objetivamente, ou seja, um universo que não depende das minhas escolhas subjetivas, um universo que existe independentemente de mim, por assim dizer. Mas independente não quer dizer separado. Eu sei, por exemplo, que eu não fiz o mundo e que o mundo já existia antes de eu chegar aqui. Mas isso não quer dizer que este mundo esteja separado da minha pessoa, porque se ele estivesse separado da minha pessoa, eu não poderia estar nesse mundo. Então, isso, evidentemente, sugere a pergunta. Este mundo subjetivo, que na visão positivista está separado do mundo objetivo, onde existe este mundo subjetivo? Onde ele está? Por exemplo, se você pensa alguma coisa, na sua pura imaginação, você fecha os olhos e pensa alguma coisa, e, bom, onde você estava quando você estava pensando isso? Você tem que estar num lugar do espaço e num momento preciso do tempo. Ou seja, você está dentro da mesma estrutura espaço-temporal que você define como uma característica do mundo exterior, o mundo físico. E, por outro lado, onde está esse famoso mundo físico, que você diz conhecer? Se você conhece algo dele, é porque ele faz parte da sua vida subjetiva. Se ele não estivesse presente a sua subjetividade, você nada saberia dele. Portanto, nós entendemos que o que nós devemos chamar de realidade, no sentido supremamente objetivo da coisa, é algo que abrange o subjetivo e o objetivo nas suas inter-relações e que é constituído precisamente da relação entre o subjetivo e o objetivo, tá certo? Que só podem ser distintos intelectualmente, distintos conceptualmente, mas jamais separados nem por um segundo. Ou seja, o totalmente subjetivo teria de ser algo que acontece dentro de um eu inespacial e atemporal. Portanto, ele não está em lugar algum. Portanto, ele não está no mundo objetivo. Existe algo assim? Falo, claro que não. Se você disser, ah, mas e o eu pensante de Deus? Ele não está totalmente separado do mundo, fala de jeito nenhum. Ele transcende o mundo e, portanto, o mundo está contido dentro dele. Então você não pode dizer que Deus está separado do mundo. Aquilo que transcende necessariamente abrange. E não é estranho àquilo que abrange. Como já diz São Paulo apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Quer dizer, nós estamos dentro do circuito de possibilidade de Deus. Portanto, não estamos separados dele. Então, isso quer dizer que a noção de um mundo puramente objetivo, totalmente independente da subjetividade, é uma noção utópica. E é uma noção utópica que, na verdade, é autocontraditória. Porque se as ciências físicas, por exemplo, se ocupam desses objetos, é porque elas têm um interesse neles. E esse interesse é um valor. Por que que certos objetos devem ser mais importantes do que outros? Por que que certos assuntos devem ser investigados e outros podem ser preteridos? Tá certo? Então, Max Weber tinha muita razão ao dizer que toda investigação científica supõe uma escolha. Eu posso dizer que a escolha é puramente subjetiva? Puramente subjetiva? Nunca. Porque essa escolha, determinada pelo interesse que eu tenho por algum objeto, que me é transcendente, que não é eu, por assim dizer. Por isso eu decido, sei lá, vou estudar aqui a fisiologia dos coelhos. Você pode perguntar, por que os coelhos e não os elefantes? Eu posso responder, é uma escolha puramente arbitrária, subjetiva. Falo, mas se fosse puramente subjetiva, não teria nada a ver nem com coelhos, nem com elefantes, os quais não existem subjetivamente, mas objetivamente. Então, o que se dá em todos os casos é esta relação muito sutil de objetivo e subjetivo, que é o universo do signo, o universo da linguagem, em última análise, o universo de toda a razão. Isso quer dizer que subjetivo e objetivo são, por assim dizer, noções posicionais. Designam duas posições, são noções relacionais. Não designam dois mundos separados e distintos. Ou seja, todo e qualquer elemento que está presente na realidade, ele pode estar perante um outro elemento numa posição subjetiva ou objetiva. Ele pode ser um sujeito ou objeto. Dito de uma maneira mais simples, ele é um sujeito na medida em que ele recebe informação de um objeto. E é um objeto na medida em que emite informação para o outro. Por exemplo, no instante em que eu olho esta mesa, ela está me emitindo uma informação. E eu não estou emitindo informação nenhuma para ela? Digo, impossível. Porque no momento em que eu a olho, eu a integro no meu universo subjetivo. Ela não sabe que foi integrada no meu universo subjetivo, mas isto certamente já afetou a existência dela. Porque no instante que eu tomo conhecimento dela, então eu posso fazer algo com ela, que eu não podia fazer antes de saber da existência dela. Então, a possibilidade de ser afetada por mim entra na existência dela naquele mesmo instante. Então, nesse sentido, ela é um sujeito, porque ela está recebendo uma informação de mim. A informação é meramente potencial, evidentemente, né? Por exemplo, eu vejo uma mesa na loja, digo, vou comprá-la. Bom, eu não podia ter ideia de comprá-la antes de tê-la visto. Então, essa possibilidade de ser removida da vitrine da loja para ser levada para minha casa é a possibilidade objetiva que existe para ela, mas que existe graças à minha subjetividade. Então, nesse sentido, é uma informação que chega a ela. Ela recebe essa informação, não evidentemente como um sujeito consciente, tá certo? Mas como um depósito de informações do mundo exterior. Por exemplo, se uma mesa é transportada de um lugar para outro, essa é uma informação objetiva que está registrada nela. Ela está efetivamente num lugar e não no outro. Quer dizer, não precisa ser um registro consciente. Quando eu digo um registro, é simplesmente algo que a afetou, que a modificou. E isso é precisamente o que nós chamamos de informação. Nós podemos perguntar assim: pode existir o sujeito puro e o objeto puro? O sujeito puro seria aquele que somente recebesse informações e jamais as emitisse. E o objeto puro seria aquele que apenas emitisse informações e jamais as recebesse. Ou seja, o objeto puro não seria afetado por nada. Quer dizer, nada modifica a sua constituição, as suas qualidades, a sua posição. Nada, nada, nada. Não há uma única informação que venha do mundo exterior para ele. Existe algum objeto assim? Falei, evidentemente não. Do mesmo modo, o sujeito puro, que é aquele que só recebe informação sem emitir nada, ou seja, sem afetar em absolutamente nada o mundo exterior, então, para ele fazer isso, é preciso que ele não esteja em parte alguma e em momento algum, porque pela sua simples presença, ele já está emitindo informações. Então, o sujeito puro, para existir, precisaria não estar em parte alguma e em momento algum. Ou seja, ele só pode existir se ele for inexistente. Né? E o objeto puro, que só emite informações, jamais recebe, ele precisaria ser jamais afetado pelo que quer que fosse. E para isso ele também precisaria estar em parte alguma, em momento algum. Então entendemos que sujeito e objeto não são nomes de coisas ou de dimensões da realidade, mas de posições ou relações apenas. Quer dizer, ora, se são nomes de posições ou relações, como é que nós poderíamos separar a visão objetiva da realidade de todo e qualquer julgamento de valor? Se o simples fato de prestarmos atenção numa coisa e não outra já é um julgamento de valor. Ou seja, então entendemos que esta regra positivista, ela contém algum equívoco dentro dela. Por um lado, é óbvio que você não pode deixar as conclusões de uma investigação científica ser afetadas por uma escolha subjetiva que você fez. Por outro lado, nós entendemos que a abstinência total de juízo de valor é impossível. Porque os juízos de valor estão implícitos no próprio, não só na própria linguagem, e na razão, mas na própria percepção sensível. Então, como é que a ciência poderia ter entre uma das suas condições necessárias uma exigência impossível de atender? Parece que está havendo aí algum problema, algum equívoco, quer dizer que aquilo que para os positivistas pareceu uma regra tão óbvia e tão inquestionável, de repente nós percebemos que ela é um bicho de sete cabeças. Ela, em vez de ser uma solução, ela é parte do problema e talvez seja ela mesma o problema. Estão acompanhando até aqui? Então, é que quando nós falamos de abstinência de juízo de valor, essa expressão tem no mínimo dois sentidos. E na regra positivista, os dois sentidos estão encavalados, mesclados e indistintos. O primeiro é você abster-se de um juízo de valor quando há um conflito de valores. E você deve abster-se, então, do juízo de valor até você se informar de toda a situação. Exatamente como um juiz que não pode prejulgar a causa antes de ter recebido, ter o conhecimento de todos os fatos, tal como expostos pelas duas partes. Deu muito bem. Ou seja, o juiz não emite uma decisão valorativa antes de conhecer todo o processo. Mas isso quer dizer que os juízos de valor são indiferentes ao processo? Fala, não, porque ele tem que ouvir no mínimo dois juízos de valor, um a favor e outro contra. Então, o que está havendo ali é uma dialética, um conflito de valores. Os valores estão presentes. Então não há abstinência do juízo de valor. Há abstinência apenas da conclusão final. Então, quer dizer, não se trata de uma abstinência de juízo de valor, trata-se de abstinência do juízo de valor precipitado. Ou seja, se abster de julgar o que você não conhece. Então, neste sentido, a abstinência de juízo de valor é uma coisa não apenas justa e necessária, mas indispensável, não só na atividade científica, mas no julgamento de qualquer situação humana. Está certo? Se fosse possível, vamos dizer, o juízo de valor anteriormente ao conhecimento dos fatos, então todos os processos judiciais do mundo já estariam resolvidos e todas as sentenças judiciais já teriam sido lavradas antecipadamente, o que é evidentemente um absurdo. Então, neste caso, não se trata de uma real abstinência de juízo de valor. Trata-se da abstinência de um juízo precipitado. Mas o juízo de valor está lá presente e, na verdade, todo o processo é uma busca do juízo de valor. Tá certo? Por outro lado, a ideia de um universo objetivo totalmente independente da subjetividade humana, totalmente independente dos nossos juízos de valor, nós vimos que já é uma coisa impossível. Eu digo, mas, epa, ela também não é um juízo de valor? Ou seja, só valem aqueles conhecimentos que se referem a um objeto neutro. A um objeto, para assim dizer, axiologicamente neutro. Axiologia estuda os valores, né? Axis quer dizer eixo, então, não, são eixos que orientam o nosso julgamento. Os valores são eixos que orientam o nosso julgamento. Então, a neutralidade axiológica em ciência é ela própria um juízo de valor, né, que proclama que um mundo inteiramente objetivo, separado da subjetividade humana, é superior e mais real do que um mundo que inclui a subjetividade humana. É? Mas nós vimos que um mundo assim é impossível. Seria um mundo totalmente inumano. Mas um mundo totalmente inumano não pode ser conhecido por seres humanos e, sobretudo, não contém seres humanos. Então seria, assim, por exemplo, o mundo antes da criação do homem. E nós conhecemos o mundo antes da criação do homem. Tudo que nós podemos saber dele é posterior à criação do homem. Mais ainda, o mundo antes da criação do homem era um mundo onde os homens estavam totalmente ausentes. Eles estavam ausentes como figuras atuais. Mas este mundo já não continha em si todos os elementos e forças necessários para produzir o ser humano. Por exemplo, nós somos compostos, evidentemente, de moléculas de carbono. As moléculas de carbono já não estavam lá. E assim por diante. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito de barro, bom, mas o barro não estava lá. E o sopro divino também já não estava lá. Então, a ausência do ser humano era apenas uma ausência temporária, não absoluta. Então, isso quer dizer, o mundo objetivo, independente dos juízos de valor humano, não apenas não existe, mas ele é uma espécie de fantasia macabra que tem, sobre aqueles que ouvem essa noção, um efeito hipnótico de colocá-los de joelhos, tá certo? Perante um mundo enormemente misterioso, porque é incognoscível. Então, aí vemos que essa regra positivista é, na verdade, uma operação mágica. A regra da objetividade científica tomada nesse sentido radical positivista é uma operação mágica. Essa operação mágica nos diz: tudo o que você pensa e você imagina é tudo subjetivo. E só existe de objetivo aquilo que nós, os cientistas positivistas, contamos, pesamos e medimos e dizemos para você que é real e existente. Então, evidentemente, isso é uma operação mágica destinada à dominação da consciência humana. Né? Então, é um equívoco metodológico monstruoso, baseado na confusão entre, vamos dizer, a abstenção relativa de juízo de valor, a abstenção temporária, tá certo? E a abstinência total, ou se não, a proibição total de juízo de valor. Essas duas coisas não podem ser confundidas, mas a regra positivista baseia-se nessa confusão. Ora, isto quer dizer que, como a abstinência de juízo de valor tem esses dois sentidos, um que expressa uma necessidade óbvia, legítima, da investigação da verdade, e outra que expressa uma absurdidade total e uma operação mágica destinada a colocar os seres humanos de joelhos perante uma realidade incognoscível, cujos únicos porta-vozes são os cientistas positivistas, como todo positivismo baseia-se nessa confusão, então você vê que ele nos fornece, ao mesmo tempo, alguns belos conhecimentos científicos, eficazes, verdadeiros, etc., etc., e, por outro lado, uma fantasia hipnótica absolutamente doida, né? E perigosíssima, as duas coisas misturadas. Então, quer dizer, ele é uma mistura de sabedoria e ignorância. Então, mas o que há de sabedoria nele se perde, porque ele não tem uma visão clara dos limites entre a sua sabedoria e a sua ignorância. Ele é baseado na confusão de uma coisa e da outra. Então, isso quer dizer que tudo o que uma ciência de inspiração positivista pode nos ensinar pode ter sempre alguma veracidade relativa e limitada. Tá certo? Mas será muito difícil você fixar quais são os limites dessa validade. Então, isso quer dizer que é um conhecimento de validade limitada com abrangência incontrolável. Você nunca vai saber qual é exatamente o âmbito em que aquela coisa é válida e a partir de onde aquilo se torna uma coisa inviável. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, isso quer dizer que onde quer que essa mentalidade positivista alcance uma hegemonia, um controle relativo da vida intelectual para um certo, vamos dizer, um certo domínio da sociedade, tá certo? Você verá uma mistura muito estranha de clareza em determinados pontos e de obscuridade no conjunto. Então, nós sabemos, por exemplo, que a confusão que eu estou assinalando entre seria a neutralidade metodológica e a negação ontológica dos valores, tá certo? É ali que reside, vamos dizer, a tragédia do positivismo. E é isso que caracteriza precisamente o positivismo como uma ideologia, ou seja, como um instrumento de poder, uma maneira de conseguir poder para um determinado grupo social sobre outros grupos sociais. Como muito bem assinalou, então, o Erich Fugger, né? Ora, nós vemos que o positivismo, na sua fórmula neopositivista, também chamada de filosofia analítica, se tornou amplamente dominante no mundo anglo-saxônico. Em parte, na Alemanha também, mas só em parte. Quer dizer, onde ele alcançou sucesso máximo foi no mundo de fala inglesa. Tá certo? Então, isso quer dizer que esses preceitos que o Kolakowski, que está resumindo aqui, eles são praticamente aceitos por todo o mundo acadêmico anglo-saxônico como se fossem regras elementares da aritmética, ou os 10 mandamentos, ou até coisa mais fundamental do que os 10 mandamentos. É coisa que não se discute. Tá certo? Então, eles são o fundo de toda a discussão, o fundo permanente de todos os debates científicos, acadêmicos, etc., etc. É claro que há exceções, porque há grupos que estão fora disso, tá certo? Que ou não concordam, ou não se interessam por isso, e que seguem outra orientação. Mas, como diz, a esfera pública é dominada pela herança positivista. Então, uma coisa que eu tenho me perguntado é se essa dominação positivista, vamos dizer, com aquele coeficiente de cegueira estrutural que ela traz consigo, tá certo? Por não compreender que a realidade objetiva do mundo está exatamente na fronteira entre o objetivo e o subjetivo, porque toda a atividade cognitiva humana se desenrola precisamente entre esses dois limites inatingíveis, o do total subjetivo e do total objetivo, tá certo? Por não compreender isso e por acreditar na objetividade pura, tá certo? Então, essa orientação positivista deve levar necessariamente a erros catastróficos na apreciação de alguns domínios da realidade, e especificamente naqueles onde a dialética de subjetivo e objetivo constitui precisamente o assunto a ser estudado. Ora, qual é esse domínio? Esse domínio da sociedade, da história e da cultura. Então, ali onde você está lidando com escolhas humanas, com decisões humanas, com preferências humanas, etc., etc., mas ao mesmo tempo, como dizia Weber, você vai ter que lidar com tudo isso objetivamente. Ou seja, você não vai tomar partido dessas várias escolhas. Muito bem. Na medida em que eu não tomo partido das várias escolhas, eu tomei partido do quê? Da ciência. Mas a ciência é ela própria um valor cultural. Então, eu estou sobrepondo o valor chamado ciência a todos os demais valores. Tá certo? Se é verdade que todos os valores são subjetivos, eu não tenho como provar que a ciência seja tão superior a outros domínios do conhecimento. Daí que, dentro do desenrolar da herança, desenrolar história, desenvolvimento histórico da herança positivista, tenha surgido, sobretudo a partir dos anos 60, 70, uma série de reações internas, como você vê no livro do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, ou na obra do Michel Foucault, ou no livro do Paul Feyerabend, contra o Método, onde porta-vozes da classe científica acabarão dizendo que o conhecimento científico, afinal de contas, não é superior a um conhecimento mitológico, mágico, ou a simples hábitos culturais. Ou seja, tudo é igual, nada é melhor. Então, ou seja, a pretensão da objetividade termina na proclamação da subjetividade geral. Claro que, evidentemente, essa é uma reação doentia a uma opção que já era doentia também por si mesma. Mas, aonde que, quer dizer, a cegueira estrutural do positivismo se revela da maneira mais patente? É justamente, como eu estava dizendo, no estudo daqueles domínios onde a separação do subjetivo e do objetivo é impossível, especificamente o domínio da ação humana e da história. Há outros domínios onde esta separação, embora não possa ser jamais aceita em sentido absoluto, pode ter uma utilidade funcional, como, por exemplo, na ciência física. Então, a ideia de que existe um universo físico objetivo, que independe totalmente da subjetividade humana, que está submetida, vamos dizer, a leis matemáticas eternas, essa ideia teve algum rendimento em física, vamos dizer, até o século XX, quando o elemento subjetivo voltou a ingressar nesse campo através da física quântica, onde se vê, por exemplo, que a posição do observador afeta a própria conduta das partículas subatômicas, que parecem que estão lá quando você as olha e não estão mais quando você não as olha. Então, mesmo no domínio das ciências físicas, essa separação, esse preceito da total separação asséptica entre subjetivo e objetivo não funcionou por muito tempo. Mas, no domínio da história da sociedade humana, ele fracassou de uma maneira absolutamente retumbante. E isto teve efeitos no campo da própria ação histórica, notadamente na política, onde, a partir de 1917, a partir da Revolução Russa e da Constituição, quando uma imensa intelectualidade marxista, sustentada em parte pela própria União Soviética, mas por outro lado também autóctone nos vários países, cria uma espécie de concorrência com o positivismo anglo-saxônico. Nessa concorrência, você vê que o lado positivista leva vantagem no aspecto técnico e econômico. É preciso dizer que as invenções técnicas, 80% delas surgem nos Estados Unidos. Certo? Então, é uma superioridade monstruosa em relação ao resto do mundo, para não falar em relação ao bloco marxista. Por outro lado, na economia, quer dizer, o sucesso do capitalismo é uma coisa que hoje em dia ninguém pode negar, tá certo? E a ideia de supressão do capitalismo é uma coisa que até os próprios comunistas já abandonaram, O que eles querem, já não querem mais acabar com o capitalismo, querem apenas controlá-lo, querem apenas burocratizá-lo, o que é exatamente o que eu chamo de economia fascista. Mas o outro lado sempre levou uma vantagem enorme no sentido do controle da ação histórica de longo prazo. Ora, a ação histórica, ela é necessariamente o campo onde o subjetivo e o objetivo estão numa constante intermutação. Não é isso? Então, por exemplo, você não pode descrever uma situação política somente pelos dados objetivos que a compõem. Porque entre esses dados objetivos estão, vamos dizer, os personagens e grupos que estão agindo, que estão fazendo escolhas naquele mesmo momento. Tá certo? Então, isso quer dizer que o perfil objetivo da situação, ele se compõe de forças subjetivas em disputa. Com o que voltamos ao preceito metodológico de Platão e Aristóteles, da diferença entre o discurso dos agentes e o discurso da ciência que procura descrever a interação dos agentes. Essa distinção nunca é absoluta, porque o próprio cientista é um agente. Pelo simples fato de estar fazendo ciência, ele já está agindo, tá certo? Dentro daquele campo que ele está estudando. Quer dizer, ele é um membro do campo. Ele não é uma pessoa externa. Tá certo? Então, por exemplo, os resultados de um estudo científico podem modificar por completo a situação que ele estuda. Não é isso? Então, por exemplo, quando os estudos de genética acabaram mostrando que era praticamente impossível você distinguir entre as raças humanas, que todas as raças tinham elementos genéticos das várias outras raças, em que o sujeito que parecia preto, no fundo, ele era branco, e vice-versa. Então, a partir da hora que sai o resultado desse estudo, tá certo? Então, as ideologias políticas racistas ficam tremendamente enfraquecidas. Tá certo? Então, o próprio estudo científico, ele é uma intervenção na situação que ele estuda. Não há como você escapar disso. Tá certo? Ora, se o positivismo busca precisamente isolar o objetivo do subjetivo na máxima medida possível, o outro lado, a tradição marxista procura sempre jogar com a interação das duas coisas. E é isso precisamente que eles chamam de praxis. Isso quer dizer que, de acordo com o marxismo, nenhuma situação pode ser estudada em si mesma. Não existe isto. Existe a ação que você está desempenhando dentro da situação naquele mesmo momento e que, através desta ação, é que a situação se esclarece. Então, quando Karl Marx, ao formular a teoria do socialismo, ele a coloca, ao mesmo tempo, como um conhecimento com pretensões de ser científico, seu conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, a coloca como estratégia da ação revolucionária, ele está dizendo precisamente isto. Não há uma compreensão puramente contemplativa da situação. Porque a compreensão puramente contemplativa teria que você saísse da situação. Mas você já está dentro dela. E pelo simples fato de estar estudando, você já está agindo nela. Então deve haver um tipo de ação que emerge de dentro da própria situação e a esclarece na medida em que a leva aos resultados que já estão potencialmente dentro dela. Isso que chamamos de praxis. Quer dizer, a praxis é uma fusão indissolúvel de teoria e prática. Então, se você acompanhar a história do marxismo, as discussões internas do marxismo, nunca existe uma discussão puramente teórica e nunca existe uma discussão puramente prática. Então, isto foi a especialidade que os marxistas desenvolveram. É claro que, às vezes, essa fusão, essa articulação de teoria e prática se transforma em confusão de teoria e prática e adquire um sentido alucinatório. Eu falei disso no meu livro Gênesis Aflições. Mas, evidentemente, nem sempre é assim. Às vezes, a articulação é muitíssimo bem feita e ela cria uma orientação das ações num sentido que realmente ajuda a esclarecer a situação na medida em que desenvolve a situação. Ora, esse tipo de raciocínio dialético, você observa, por exemplo, até na sua vida pessoal. Quando eu dei para vocês no começo do curso aquele exercício do necrológio, o necrológio você vai descrever um ideal, um sonho que você tem. Mas na medida que você já está descrevendo, você já está tomando uma atitude com relação a ele. Você está fazendo uma escolha, você está privilegiando certos pontos, e certamente este esclarecimento que você fez do sonho da sua vida, do objetivo da sua vida, ele está fortalecido pelo simples fato de você descrevê-lo. Então, não é só uma descrição, é uma ação e uma decisão que você tomou. Mas também não é uma decisão pura, não é uma pura ação. Ele tem um elemento contemplativo, um elemento ativo, vamos dizer, em tensão interna. É difícil você saber onde termina um e começa o outro, mas você sabe que os dois estão ali. Então, esta é uma experiência que todos vocês tiveram. E, nesse sentido, você vê que, em tudo que diz respeito à ação humana, à história, à política, à psicologia, etc., etc., este enfoque dialético, ele é melhor do que o enfoque positivista. O enfoque positivista procura traçar um limite nítido. Até aqui estamos na descrição objetiva da realidade e agora, a partir daí, vão as nossas decisões. Quer dizer, as escolhas são independentes, aliás, a descrição da situação é independente das escolhas que serão posteriores. Mas a tradição marxista sempre soube que as duas coisas vêm juntas. E daí que, no planejamento de ações de longo prazo, ou seja, na condução do processo histórico, os marxistas têm sempre se revelado incomparavelmente superiores aos seus concorrentes positivistas. Então, você observando as transformações por que passou, vamos dizer, a cultura superior americana nos últimos 50 ou 60 anos, você observa que a influência marxista, e mais especificamente comunista, no curso dos acontecimentos foi enorme, foi monstruosa. Você vê que toda a cultura superior ela foi sendo modificada precisamente no sentido que os marxistas haviam planejado. Ao ponto de... Hoje já me parece que toda, vamos dizer, a circulação de ideias no mundo acadêmico e político americano é apenas um epifenômeno, um reflexo da história do comunismo. Ou seja, tudo que os americanos tiveram, vamos dizer, de iniciativa própria no campo técnico, científico e econômico, eles têm de pura reação passiva na esfera da ação histórica de longo prazo. Ou seja, eles são conduzidos pela estratégia comunista e não tem a menor ideia de que isso acontece. Precisamente por quê? Porque não são capazes de encarar esta tensão interna de teoria e prática. Sobretudo, não são capazes de raciocinar dialeticamente. O que é raciocinar dialeticamente? É você descrever a situação não de uma, mas de duas maneiras contraditórias. Porque os elementos contraditórios estão presentes dentro da própria situação e a ação humana, tá certo? A ação do partido, a ação da militância, a ação da elite comunista, não consistirá em levar as coisas nem para um lado nem para o outro, mas em jogar com as contradições para produzir um terceiro resultado. Ou seja, a ação comunista não pode ser entendida nos termos que Weber chamava de ação racional segundo fins. A ação racional segundo fins é uma ação consequente e continuada, logicamente, tá certo? Para, mediante um jogo de causa e efeito, produzir determinados resultados que são cientificamente previsíveis. Por exemplo, quando você faz um investimento. Não é isso? Bom, você vê que uma companhia tal, assim, está explorando uma área, né, que pode progredir, pode ser rentável, você investe ali no sentido de você obter um lucro com aquele negócio. Quer dizer, é realmente uma ação racional segundo fins. A ação marxista não é exatamente assim. Ela não prejulga os fins. Ela nunca tem um fim determinado. Por quê? Se vocês se lembram das minhas explicações sobre a mentalidade revolucionária, você verá que a revolução não tem finalidades definitivas nem claras. Por isso que chama movimento revolucionário. A revolução não foi feita para atingir metas, mas para prosseguir. De certo modo, o movimento ele tem um sentido quantitativo. Ele vai aumentar, aumentar, aumentar, aumentar, aumentar, e vai chegar onde? Não sabemos. Por quê? Se a revolução tivesse metas definitivas, então em cada momento da história você poderia julgar se ela alcançou as metas ou não, e ela então, a revolução seria julgada. Mas para ela ser julgada, é preciso que haja um tribunal superior à autoridade da própria revolução, e isso é incompatível com a existência da revolução. Então, como o condutor do processo é ele próprio o único juiz do processo, então não há quem o julgue fora dele. Então, e como esta autoridade máxima, que é ao mesmo tempo o condutor do processo e o juiz do processo, não pode se condenar a si própria, então só lhe resta absolver-se sempre. Onde mesmo o reconhecimento dos seus crimes será incorporado à dialética para fortalecer o movimento revolucionário. Então, o processo, o famoso processo da autocrítica, que foi usado no movimento comunista durante anos a fio, não é nada mais do que isso. Quer dizer, o sujeito fazia uma autocrítica, tá certo? E essa autocrítica podia ser usada para condená-lo ou para promovê-lo do mesmo modo. e às vezes para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a ação comunista, ela não atende aos requisitos positivistas da ação racional segundo fins, conforme a descrevia Max Weber, porque a revolução não tem uma meta determinada e não pode ser submetida a um cálculo de custo-benefício. Isto quer dizer que o progresso da ação revolucionária nunca é medido em termos de metas concretas, mas em termos simplesmente do aumento total da força do movimento. Estão compreendendo? E é por isto mesmo que essa ação pode jogar com elementos contraditórios, tá certo? Porque é do jogo das contradições que surgirá o resultado total, que é o fortalecimento do próprio movimento. De modo que, dadas duas hipóteses contrárias, o movimento comunista apostará nas duas ao mesmo tempo. De modo a fazer que, se predominar a primeira, ótimo. Se predominar a segunda, ótimo. Se as duas se fundirem para produzir um terceiro resultado, ótimo também. Está entendendo? E esse tipo de raciocínio não entra numa cabeça de cientista social positivista e na cabeça de analista político positivista, de diplomata positivista, de analista estratégico positivista, de jeito nenhum. Então, quando nós vemos o sucesso absoluto do movimento comunista em conduzir a história americana ao longo dos últimos 60 anos, nós entendemos por que isso aconteceu. Isso quer dizer que em cada momento do processo, onde a opinião pública americana, trabalhada pelos seus luminares, pelos seus gurus positivistas, enxergará algumas coisas e deixará de enxergar outras. Mas a seleção do que deve ser enxergado ou do que deve se permanecer invisível está inteiramente na mão dos comunistas. Um exemplo característico foi a atitude dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, onde vocês sabem que havia, muito antes do Pacto Ribbentrop-Molotov, havia uma colaboração secreta entre a União Soviética e a Alemanha nazista, no sentido de fomentar o crescimento do exército alemão, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, para usá-lo como ponta de lança para a ocupação soviética da Europa. O raciocínio de Stalin era simples. Esses nazistas são os loucos, eles são revolucionários, mas eles não têm uma teoria científica da revolução, são anárquicos, então eles ganham, mas não levam. Eles vão destruir tudo na Europa Ocidental, na Europa inteira, e daí nós vamos atrás, e eles ganham, nós levamos. Então, por isso, vamos fomentar aqui o crescimento do exército alemão até transformá-lo num perigo mundial, como de fato veio a acontecer. Então, enquanto estava em curso este processo, a União Soviética fazia a propaganda antinazista da boca para fora e por baixo estava lá colaborando com os nazistas. Ou significa, por que ela fazia essas duas coisas? Porque havia duas hipóteses. Ou os nazistas invadiam efetivamente a Europa, controlavam a Europa, mas não conseguiam tomar conta dela. Então viriam as tropas soviéticas atrás e tomariam conta de tudo, ou o nazismo fracassaria. Então eles apostaram ao mesmo tempo no sucesso e no fracasso do nazismo. Isso é tipicamente dialético-marxista, dialética marxista. Num segundo momento, quando o único ponto em que a estratégia de Stalin falhou foi quando Hitler o traiu e invadiu a União Soviética. Então, evidentemente, num primeiro momento, Stalin não estava preparado para isso e ficou surpreso. Mas, em 5 minutos, Ele entendeu que havia uma vantagem nisso. Porque era o momento de usar todas as potências ocidentais em favor da União Soviética. E como de fato foi feito. Se você for ver, por exemplo, a quantidade de ajuda americana que foi para a União Soviética durante a guerra e depois da guerra, é uma coisa monstruosa, supera a ajuda que os Estados Unidos deram para todos os outros países. Praticamente os americanos construíram a ajuda à indústria pesada soviética. Então, o procedimento, a estratégia marxista, ela sempre tem esta ambiguidade proposital, de apostar nos dois cavalos ao mesmo tempo. Porque ou um ganha, o outro perde, ou o segundo perde, ou os dois ganham, ou os dois perdem. Eu, para descrever a lógica deles, eu me lembro da minha filha Maria Inês, quando ela tinha uns 3, 4 anos, ela começou a raciocinar e fazer umas distinções, e ela dizia, olha, tem 4 possibilidades. Uma coisa, parece, mas não é. Às vezes, parece e é. Às vezes, não parece, nem é. E às vezes, não parece, nem não é. Falei, isso esgota o total das possibilidades. Então, a estratégia marxista segue a lógica da Inês. Entendeu? E aposta em todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Porque o que interessa não é a vitória de uma possibilidade, mas a hegemonia, o controle do processo total. Está compreendendo? Lembrando que não importa se a coisa vai por aqui ou vai por ali, quem vai estar fazendo a coisa ir por aqui ou por ali somos nós. Se trata de estar na frente do processo. Então, enquanto interessou a União Soviética manter os Estados Unidos fora da guerra, havia uma imensa propaganda pacifista aqui, e note bem, sob o comando do Partido Comunista, até os portuários americanos faziam greve para impedir que os Estados Unidos enviassem ajuda à Inglaterra, que estava sob ataque nazista naquele momento. Então os Estados Unidos queriam embarcar armas, alimentos, etc, etc, e os portuários comunistas não deixavam. Então logo Hitler atacou a União Soviética, a propaganda imediatamente mudou, até conseguir que os Estados Unidos entrassem na guerra. Então, quando termina a guerra, e Winston Churchill, que não é, note bem, não era um intelectual positivista, nunca foi um homem com pretensões científicas, era eminentemente um literato e historiador, portanto, um homem com outro tipo de sensibilidade. Fez aquele famoso discurso dizendo que uma cortina de ferro havia baixado sobre metade da Europa, ou seja, quer dizer, o plano do Stalin de ocupar a Europa tinha dado certo, tinha dado certo pelo menos até a metade, quer dizer, ocupou a Europa Oriental. Então aí começa a chamada Guerra Fria. E no período da Guerra Fria, uma das maiores vitórias obtidas pelo movimento comunista foi de conseguir praticamente destruir o anticomunismo americano. Você vê que até os anos 50, o anticomunismo era uma coisa assim tão normal nos Estados Unidos que até metade da esquerda era anticomunista. Se pensar os grandes intelectuais, como Lionel Trilling, eram todos homens. Lionel Trilling, o Sidney Hook, que mais tarde se tornou famoso como líder do Congresso sobre a Liberdade e Cultura, um grande movimento anticomunista. E todos esses eram esquerdistas anticomunistas. Alguns de inspiração trotskista e outros assim, vagamente socialistas, liberais, como eles chamam aqui. Porém, a partir do episódio do senador Joe McCarthy, o anticomunismo se torna indecente e proibitivo. Então, você tinha o comunismo, você tinha o anticomunismo e você tinha agora um terceiro movimento que era o anti-anticomunismo, que se tornou a tendência predominante nas altas esferas intelectuais e políticas. E como é que conseguiram isso? Conseguiram isso convencendo os americanos de que o fato de as comissões do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados e do Senado, convocar algumas pessoas para depor, era uma perseguição política comparável à que havia na União Soviética. Só que, para isso, é necessário desaparecer com o senso das proporções. Porque, se você pensar bem, quantas pessoas chegaram a ser presas? Que algumas dezenas foram presas, não por suas atividades políticas, mas por desacato à corte, quando eram interrogadas. E ficavam lá 2 meses, 3 meses, depois iam embora. Isso foi o máximo que chegou a acontecer. No mesmo período em que se desenrolava aqui as investigações, tanto da Câmara dos Deputados quanto do senador John McCarthy, morreram pelo menos 3 milhões de pessoas nas prisões políticas da União Soviética, só naquele período. Então, se simplesmente comparar uma coisa com outra, é absolutamente psicótico, porém, conseguiram dar credibilidade a esta operação. E até hoje, quando as pessoas contam a história daquele período, se referem ao macartismo como uma noite negra que se abateu sobre os Estados Unidos. Hoje em dia, sabe-se que as famosas informações que o senador John McCarthy passou para a nação eram informações muito reduzidas e eufemísticas. Ele disse que havia, tem duas versões, uma que disse que tinha 50 e poucos agentes comunistas infiltrados no governo, outra que dizia que tinha 80. Mas hoje se sabe que eram alguns milhares. Ou seja, ele não exagerou nem um pouco. Ao contrário, ele não tinha medida do tamanho do problema, e foi por isso mesmo que ele se ferrou. Ele achou que, fazendo um pouco de barulho, ia conseguir alguma coisa, mas não tinha ideia das forças imensas que estavam voltadas contra ele, já bem infiltradas no governo americano, bem infiltradas no que viria a ser a CIA, Central Intelligence Agency, que nasceu num negócio chamado USS, Organização do Serviço Secreto, que foi formado no tempo da guerra, na época em que a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, e estava repleto de comunistas. Você vê que até hoje tem a imagem da CIA como a organização mais anticomunista do universo, quando na verdade já nasceu infiltrada de comunistas até a guerra. Então, você vê que, nesse sentido, as elites comunistas conseguiram controlar, conseguiram dosar as informações que o público receberia como verossímeis e separá-las das inverossímeis. Mas o critério de verossimilhança e inverossimilhança não correspondia à realidade de maneira alguma. É como se os comunistas estivessem controlando o pedal do acelerador e freio, né, certo? Com uma habilidade absolutamente magistral. E conseguiram convencer um país inteiro a acreditar que aquelas denúncias do senador John McCarthy eram falsas, quando eram todas verdadeiras, e até muito modestas em comparação com a realidade. Este engano ainda prevalece. Mesmo pessoas que são, se dizem, conservadoras, direitistas, usam o termo macartismo ainda para designar o máximo de perseguição política que eles são capazes de imaginar. Quer dizer que enquanto pessoas a granel estavam sendo torturadas e mortas na União Soviética, aqui o simples fato de comparecer numa audiência do Congresso, alegar a quinta emenda e, portanto, não precisar dizer nada, essas duas coisas eram apresentadas como se fossem perseguições políticas igualmente graves e perigosas. Claro que foi um engano. Outros enganos ocorreram em seguida. Por exemplo, quando houve a famosa ofensiva do Tet na Guerra do Vietnã, que foi a ofensiva do Vietnã do Norte 100% fracassada, e que foi apresentada aqui como se fosse uma vitória do Vietnã do Norte. Houve, por exemplo, a famosa invasão, o famoso ataque à embaixada americana em Saigon. Quantos Vietcongs entraram na embaixada? Nenhum, morreram todos na porta. Ou seja, a invasão não houve. Foi um fracasso total. Porém, na televisão aqui, se exibiu aquelas cenas dos funcionários da embaixada sendo retirados em helicópteros pelo teto. E aquilo foi apresentado como se fosse um desastre total para os americanos. Então, o que tinha sido um fracasso total, quer dizer, o exército Vietcong terminou a ofensiva do teto devastado, acabou o exército Vietcong, não tinha mais. Tá certo? A invasão da embaixada simplesmente não houve. Mas simpatizantes e agentes comunistas bem colocados na mídia conseguiram passar a impressão exatamente contrária. Hoje nós sabemos a história. Né? Porém, levou 50 anos para saber a história, para saber o que aconteceu realmente. Né? Então, isso quer dizer que esse controle da imagem pública da situação sempre esteve na mão dos comunistas. Por que eles conseguem fazer isso? Porque raciocinam numa faixa de complexidade que a mente positivista não alcança. Por exemplo, transformar o que hoje se chama, vamos dizer, a guerra assimétrica, que é definida também como, né, a vitória do perdedor. Como que num esforço bélico tanto faz você vencer ou perder? Se você venceu, você venceu. Se você perdeu, você transforma a derrota militar numa vitória político-publicitária do mesmo jeito. E com uma flexibilidade imensa. Essa flexibilidade é inerente ao pensamento marxista, que é dialético até a medula. Não é lógico-científico como o pensamento positivista. Então, os positivistas acreditam naturalmente que o marxismo é uma pseudociência e se consideram infinitamente superiores àquilo. Eu digo, bom, o marxismo é uma pseudociência no sentido em que vocês definem ciência como uma descrição objetiva da realidade separada dos elementos subjetivos. Porém, como a história é um domínio do subjetivo e o objetivo estão interpenetrados em constante tensão, aquele que os confundir melhor terá a visão mais clara, mais acertada, mais realista e, portanto, a possibilidade de ação mais eficaz. Outros enganos terríveis que aconteceram aqui, quando houve a Revolução Chinesa, tá certo? E pessoas de muita autoridade na época, como o general Marshall ou o próprio presidente Roosevelt, acreditaram que Mao Tse-Tung não era comunista de maneira alguma, que era apenas um reformador agrário cristão. Acreditaram nisso e ajudaram Mao Tse-Tung a assumir o poder, boicotando os nacionalistas chineses, que também não eram Frouxi e Xie, mas eram aliados dos Estados Unidos. Né? Então, derrubaram o Chiang Kai-shek e permitiram que Mao Tse-Tung tomasse o poder e criasse ali a ditadura mais sangrenta de toda a história humana. Do mesmo modo, no caso da Revolução Cubana, quem tirou Batista do poder? Foi o governo americano. Literalmente, o governo americano mandou o Batista sair, expulsou o Batista e deixou o terreno livre. Agora só pode ocupar. E Fidel Castro, logo toma o poder, é recebido aqui nos Estados Unidos como um herói, tá certo? E toda a imprensa americana alardeia que ele é um democrata e não é comunista de maneira alguma. Mais tarde, quando o regime comunista, pela sua inviabilidade econômica intrínseca, porque a dialética pode conduzir o processo histórico, mas não há dialética que ponha dinheiro no seu bolso. Aí tudo funciona mesmo de acordo com a matemática. Quer dizer, no setor da economia, a racionalidade positivista funciona muito bem. Pelo menos no setor da indústria. Quando você fala de investimento, não. Nessa área de investimento já entra um elemento subjetivo que funciona dialeticamente. E está aí o Jorge Soros, que não me deixa mentir, que às vezes ele investe precisamente nas empresas e nações que ele pretende desgraçar. Fala, esse cara sabe dialética. Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Não foi parar muito longe. Então, eu estou tentando mostrar para vocês, vamos dizer, como um pequeno erro filosófico, um erro conceitual filosófico, pode provocar tragédias históricas de porte imensurável. Então, quando o comunismo começa a ficar mal das pernas, pela própria inviabilidade intrínseca da economia socialista, como já havia sido demonstrado pelo Ludwig von Mises na década de 20, o que acontece em seguida? A debacle do comunismo é reaproveitada para fortalecer o movimento revolucionário no mundo inteiro. Quando cai a União Soviética, começo dos anos 90, ninguém poderia prever que 10 anos depois o movimento esquerdista no mundo estaria mais forte do que nunca. Todo mundo pensou que era o fim da esquerda. Então, nós não precisamos necessariamente endossar a tese do Anatoly Golitsyn de que tudo isso foi uma farsa, de que a queda da União Soviética foi uma aparência criada pela KGB, tá certo? Para ludibriar o Ocidente. Mesmo não tendo sido tudo planejado, foi reaproveitado em seguida neste sentido. Por exemplo, caiu o comunismo, então agora a China será capitalista, então o que nós vamos fazer? Vamos investir pesadamente na China. A China, no começo dos anos 90, era um nada. Era um país em desespero. Passados 20 anos, com o dinheiro americano, ela se transformou numa potência econômica militar que ameaça os Estados Unidos. E tudo isso foi feito com dinheiro americano. Ou seja, todos os investidores foram levados a acreditar que a liberdade econômica traria a liberdade política. Por que eles foram levados a acreditar nisso? Porque raciocinam positivisticamente. Tipo lógica linear. Mas a liberalização econômica pode trabalhar para o fortalecimento de uma ditadura comunista se os principais investidores forem os próprios comunistas. Como de fato aconteceu. O grande investidor na China é o exército chinês. E, evidentemente, o Partido Comunista Chinês. Então, quer dizer, a injeção de capitalismo fortaleceu a mesma classe dominante do regime anterior. Então, os comunistas sabem raciocinar dialeticamente e sabem que toda situação pode ser aproveitada em sentido inverso, porque não há situação unívoca, né? A economia, a política, a cultura, a religião, a moral, etc., etc., são camadas entre as quais você tem todo tipo de relação possível. Não há essa coisa linear de que, se a economia é liberal, então a política será liberal. Não existe isso. Eles sabem que não é assim. Eles sabem que existem contradições e que jogar com as contradições é o caminho do sucesso. Não do sucesso econômico, mas eles não precisam do sucesso econômico. Então, uma crise econômica pode ser fatal para um governo democrático. Porque o governo democrático depende do voto popular. E se o país fica na miséria, todo mundo fica revoltado com o governo e vota na oposição. Mas para uma ditadura não é assim. A ditadura pode tirar proveito do sucesso econômico, como Stalin tirou do sucesso econômico durante e depois da guerra, como ele pode tirar proveito de uma crise econômica e da miséria? Usando a miséria como pretexto para fortalecer o controle policial da sociedade e a guerra contra os inimigos, infiltrados, agentes estrangeiros, etc., etc. As duas coisas servem. Então, esta flexibilidade e rapidez com que a estratégia comunista muda de um lado para o outro é uma coisa que desnorteia o sujeito formado na base positivista, que pensa que todo mundo vai agir de maneira consequente em vista de determinados fins definidos. Então, o positivista pensa assim: não, os comunistas, eles só são comunistas da boca para fora, mas eles, como é, são loucos, mas não rasgam dinheiro. Eu digo: rasgam dinheiro sim. É? Se isto lhes convier, eles farão isto sem nenhum problema. É? Eles podem desgraçar a economia das suas nações se isto for conveniente para o conjunto do movimento revolucionário. Então, e aí nessa série de engodos acontece o quê? O caso Obama. Então, vocês ainda têm gasolina? Ainda aguentam mais um pouco? Eu não quero deixar isso para a aula que vem, porque é uma aplicação muito clara de tudo isso que eu estou falando. Eu escrevi um artigo para o Diário do Comércio a respeito, que são, serão dois artigos. Um deles eu já escrevi. Eu vou ler aqui para vocês e depois o segundo artigo, que dá a conclusão dele, eu vou resumir oralmente, porque eu não escrevi ainda. O artigo chama-se Teoria da Pura Coincidência. Quando surgiu um zum-zum de que a avó de Barack Hussein Obama dizia ter assistido ao parto dele em Mombasa, o governo queniano mandou investigar e descobriu que no arquivo do hospital faltavam justamente os registros da semana de agosto de 1961 em que teria ocorrido o nascimento da criatura. Agora, a comissão nomeada pelo xerife Joe Arpaio constatou que nos arquivos da imigração, onde são guardadas em microfilme aquelas fichas que os passageiros de viagens aéreas preenchem antes do desembarque, faltam os voos que chegaram do Quênia naquela mesma semana. No Arquivo Nacional de Washington, a mesmíssima coisa. E, por incrível que pareça, os registros daquele período estão ausentes também dos arquivos das companhias aéreas que, em 1961, faziam a linha Quênia-Estados Unidos. Ver nisso tudo algum indício de ocultação proposital é, na opinião bem pensante, pura teoria da conspiração. Mas tentar atribuir essa quádrupla convergência de sumiços a um acúmulo fortuito de coincidências é forçar a pobre lei das probabilidades até o último grau da inverossimilhança concebível. Mesmo esse grau, porém, é manifestamente ultrapassado quando alguém pretende que foi também por pura coincidência que essas coincidências aconteceram não a um cidadão qualquer, nem mesmo a um presidente qualquer, mas logo àquele que se recusa, mostrar seus passaportes, seus registros escolares, seus trabalhos acadêmicos e outros documentos que seus antecessores sempre abriram à inspeção pública. Entre a teoria da conspiração e a teoria da pura coincidência, a primeira, a esta altura, já se tornou muito mais razoável. Por fim, se esse presidente exibe um certificado de alistamento militar com carimbo grosseiramente falsificado e, mandando publicar uma cópia eletrônica da sua certidão de nascimento, gasta US$ 1 milhão com advogado para impedir o acesso ao original do documento, o teórico da pura coincidência, que se pretende a encarnação máxima da sanidade, já começa a parecer aquilo que sempre foi, um louco, um idiota completo ou parte interessada na ocultação do óbvio. A experiência me ensinou que quando a maioria bem pensante aposta que 2 mais 2 são 5, é mais prudente nadar contra a maré e ser apontado nas ruas como louco. A opinião respeitável pode ser muito respeitável, mas a matemática é mais. Afinal, essa gente toda apostou que o Foro de São Paulo não existia, que o PT nada tinha a ver com as Farc, nem essas com o tráfico de drogas, que a ascensão do petismo acabaria com a era da corrupção na política e que a China se tornaria democrática tão logo adotasse a economia de mercado. Em todos esses casos, me chamaram de louco porque eu dizia que não. E em todas essas ocasiões, preferi antes ganhar a aposta sozinho do que perdê-la mal acompanhado. Que Obama seja o presidente da Manchúria, que por trás da súbita e misteriosa ascensão de um ilustre desconhecido ao comando da nação americana, haja um vasto esquema de ocultação e manipulação, a maior fraude política de todos os tempos, é coisa que, no meu modestíssimo e louquíssimo entender, já nem se discute. Quem quer que ainda tenha dúvidas a respeito, sofre de síndrome do piu-piu em estado terminal. Só o que resta é sondar melhor as finalidades da operação. Não posso crer razoavelmente que o objetivo de tão complexo, trabalhoso e arriscado empreendimento fosse apenas a conquista da presidência, nem que os planejadores da coisa imaginassem poder manter os fatos encobertos e invisíveis para sempre. Ao contrário, mais do que colocar um agente inimigo do comando do país, a operação deve ter tido como objetivo principal o efeito psicossocial traumático, devastador, que a revelação tardia da fraude, mais dia menos dia, viria a ter sobre todo o eleitorado que se rendeu ao engodo com paixão e entusiasmo, cedendo à mais tola chantagem racial, confiando cegamente nos inimigos e expondo à perseguição e às zombarias mais sinceras patriotas. Induzir toda uma população a apostar contra si mesma, a ajoelhar-se ante o altar de um ídolo postiço com identidade falsa, é sem dúvida a vitória mais admirável que alguém já obteve no campo da guerra psicológica. Nesse sentido, a própria revelação da verdade, quando se tornar pública, contribuirá para a derrocada dos Estados Unidos, criando uma crise constitucional e social num momento em que o país, em estado de estupor, estará atolado num desastre econômico sem precedentes e metido ou em vias de meter-se em mais uma guerra. É impossível que essas linhas de consequência não tenham, desde o início, entrado nos cálculos dos planejadores. Quem são eles, possivelmente, é o que tentarei sondar num artigo vindouro. Daí tem um PS. Mal havia eu acabado de escrever essas palavras, quando chegou pelo Wordnet Daily a notícia de que o jornal oficial russo, o Pravda, estava denunciando alto e bom som a conspiração geral da mídia americana para ocultar a fraude documental de Obama. Pode parecer uma ironia que as funções tradicionais respectivas do jornalismo americano e russo tenham se invertido. Mas também aí, se me permitem, não há nenhuma coincidência. A mega-operação simplesmente passou à segunda fase. Do ludibro geral, está saltando para a revelação brutal de uma obviedade tanto mais desmoralizante quanto mais longamente e obstinadamente rejeitada. Os americanos, uma vez demonstrado ante a Schadenfreude, alegrar-se com a desgraça alheia, né? Ante a Schadenfreude da humanidade inteira, o quanto é fácil ludibriá-los, fazê-los de palhaços e jogá-los contra si próprios, precisarão de muita ajuda divina para, depois de tamanha humilhação, poder conservar ainda algum espírito patriótico. A pergunta que surge em seguida é, então, mas quem são os autores da operação? De quem você está falando? Então, remeto vocês à minha apostila sobre os problemas de método nas ciências sociais e à teoria da ação que está ali subentendida. Então, com algumas verificações, constatações metodológicas óbvias, como, por exemplo, toda a ação subentende um poder capacitado para realizá-la, tá certo? E que tenha motivos para realizar. Ora, então, se nós pensarmos assim, quem, no momento, tem interesse em quebrar a soberania dos Estados Unidos? No debate com o professor Duguin, eu mostrei ali que existem três grandes esquemas globalistas. E os três têm esse interesse. Existe os globalistas ocidentais, o grupo Bilderberg, cujo interesse máximo é transferir a soberania americana para organismos internacionais sob o comando deles mesmos. Existe o esquema russo-chinês, que é inimigo tradicional, tá certo? E que considera, por exemplo, os generais chineses dizem isso claramente, uma guerra com os Estados Unidos é inevitável, mas diminuído. Existe o esquema islâmico, tá certo? Cujo interesse anti-americano não preciso explicar. Então, esses três grupos teriam razões para fazer uma operação desse tipo. Já que os três têm razões, podemos perguntar, bom, mas qual deles está interferindo realmente neste caso? Resposta, os três. Você vê a ação dos globalistas ocidentais no fato de que Obama, que tem o discurso anti-Wall Street, é o candidato mais financiado por Wall Street e de todos os tempos. E é um candidato que foi um pai para os grandes bancos todos. tomando dinheiro de impostos da população, né, para cobrir despesa de banco. O elemento islâmico está presente nas duas pontas do processo. A carreira do Barack Obama começou sendo misteriosamente financiada por um príncipe saudita. Os sauditas, em geral, são inimigos da Revolução Islâmica, do radicalismo islâmico, mas este príncipe, em particular, é conhecido por ser um adepto da Revolução Islâmica, um radical islâmico. E esse sujeito, então, se o caso de você perguntar como que este príncipe saudita, bilionário, descobriu que numa faculdade americana tinha um rapaz chamado Barack Obama, né, e decidiu mandar procurá-lo para oferecer, financiar os seus estudos. Então, passados não sei quantos anos, aparece o Barack Obama já na presidência como o grande patrono, tá certo? Protetor da chamada Primavera Árabe, que é nada mais nada menos que a ascensão da Revolução Islâmica ao poder. Sem contar onde toda a proteção que ele está dando ao avanço islâmico dentro, né, do país, do mesmo modo que acontece a mesma coisa na Inglaterra. E, por fim, o esquema russo-chinês. Por um lado, você vê que o favorecimento do governo Obama à Rússia é um negócio tão ostensivo que, numa época em que o país inteiro está clamando por petróleo, o governo continua vetando abrir qualquer buraquinho, não pode explorar petróleo, e cedeu imensos territórios petrolíferos do Alasca para a Rússia. Ao mesmo tempo, durante todos esses anos, isso vai ser uma política que já vinha do tempo do George Bush, continua tratando a Rússia como um aliado, embora se saiba que as armas dos terroristas do mundo inteiro são distribuídas pela Rússia. E com relação aos chineses, bom, não é preciso dizer que o favorecimento chega ao ponto de entregar aos generais chineses segredos militares americanos, levando os chineses para visitar usinas nucleares, fábricas de armamento, etc., abrindo tudo para os chineses, tudo de uma vez, tá certo? O que é bastante compreensível, porque o secretário da Defesa, o Leon Panetta, é advogado do governo chinês. Assim como no tempo de Franklin Roosevelt, onde o governo favoreceu a União Soviética até o fim, né, o secretário de Estado, Dean Acheson, era o escritório de advocacia dele, tinha como seu principal cliente o governo da União Soviética. Repetiu-se a situação. Quer dizer, você coloca o advogado da nação concorrente ou inimiga nos mais altos postos. O que ele vai fazer lá? Vai defender o interesse do seu cliente, evidentemente. Então, ou seja, os três esquemas estão presentes na fabricação da figura do Obama. E os três têm interesse, tá certo, em quebrar a hegemonia americana, se não em quebrar a própria soberania americana, reduzir o país a nada. Então, raciocinando dialeticamente, num primeiro instante, engana-se o país inteiro, vendendo como candidato salvador um sujeito que não tem sequer documentos, que ninguém sabe onde é, sabe de onde veio e quem é, e explora essa credulidade americana, vamos dizer, como uma espécie de alegria sádica. Eu vou fazer você de trouxa até o fim. E coloca o sujeito no poder e então passa essa segunda fase da operação, que é fazer exatamente o contrário de tudo aquilo que o Obama prometeu. Então ele promete fazer um governo transparente e faz o governo mais obscurantista de todos os tempos, onde tudo é proibido de saber. Mas promete fazer um governo que vai restaurar a economia popular e restaura o quê? As grandes fortunas dos grandes bancos, né? Inclusive dos bancos mais ladrões que tem. E, em terceiro lugar, o indivíduo começa a instaurar todos os elementos de um Estado policial. como por exemplo esse Defense Authorization Act, que permite às Forças Armadas prenderem qualquer cidadão americano a qualquer momento, sem processo, sem nada, e mantê-lo preso por tempo indefinido. E permite matá-lo, se for preciso. E permite tirar a cidadania americana dele. A partir da hora que foi assinado esse decreto, que ele assinou no dia 31 de dezembro, no meio da confusão das festas de fim de ano, para ninguém perceber, a partir desse momento, a democracia acabou, evidentemente. Né? Muito bem, então, enquanto o homem está lá, realiza-se nos Estados Unidos a política que esse esquema globalista determinou para todas as nações do mundo: enfraquecê-las no exterior, enfraquecer esses governos no exterior e fortalecê-los no interior. Ou seja, a soberania nacional decresce, o poder nacional decresce, mas o controle do governo sobre sua própria população aumenta. Exatamente o esquema que está sendo aplicado aqui com o Obama. Porém, não será possível manter esta lenda, né, fazer com que o povo continue acreditando nessa lenda indefinidamente. Então, tem uma terceira fase: a revelação da verdade. E a revelação da verdade fará com que o povo americano perca totalmente a confiança no sistema de governo, no sistema judicial, na mídia e em si próprio, porque afinal de contas foram eles mesmos que votaram. Então você vai ter um estado de desmoralização nacional no preciso momento em que o país tem que enfrentar uma crise econômica e que provavelmente estará se metendo numa guerra. E o fato de que esta notícia tenha saído no Pravda mostra que estamos entrando em nova fase. Ou seja, a mentira tão laboriosamente construída será demolida por aqueles mesmos que a construíram. Tão logo essa demolição se revele útil para o mesmo propósito geral do plano. Se entender a continuidade dessa exposição desde o começo, negócio positivista, até essas conclusões, você vê que tudo isso é uma imensa tragédia, começa uma tragédia intelectual, mas se prolonga numa tragédia política e pode terminar numa tragédia econômica e militar, com morte de milhões de pessoas. Então, eu acredito sim que você defender teorias certas pode ser muito bonito, mas o verdadeiro conhecimento, ele, e aí nós temos que aceitar uma regra positivista, ele tem algo a ver com a experiência, com o conhecimento da realidade concreta, com a compreensão e com a transparência que você obtém no estudo da realidade concreta, seja a realidade da sua vida pessoal, seja a realidade da vida histórico-política, é aí que a sabedoria está aí e não em generalidades. Tá certo? Então, sua filosofia não é boa para ajudar você a entender o que acontece, então ela não é boa para absolutamente nada. Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Antes de tudo, queria ler aqui a mensagem do Silvio Grimaldo, que não é uma pergunta, mas uma informação útil para todos vocês. Ele diz: há algum tempo você avisou aos seus alunos que o Colégio do Mosteiro de São Bento havia se reestruturado em torno de uma verdadeira educação católica, num projeto orientado pelo professor Felipe Neri e por outros alunos do Antônio Donato. Mas no final do ano, o professor Felipe Neri e toda a sua equipe de professor foram demitidos do São Bento, sem maiores explicações. Ainda há pais que procuram o colégio, pois ouviram no True Speak a sua recomendação para matricular seus filhos, mas eles não são informados sobre o fato de o projeto não mais existir e de que a educação oferecida ali é católica apenas no nome. O professor Felipe pede para avisar que ele e sua equipe, que é formado por alunos seus do Donato, estão montando uma escola nova, baseada na pedagogia de Hugo São Vito, e que precisam de famílias católicas interessadas. Quem quiser saber mais sobre a escola deve escrever para o professor Felipe Neri pelo e-mail proffneri, proffneri, N-E-R-Y, @hotmail.com. Profneri com dois Fs. Então, aqui o Alexandre Magno pergunta: para adquirir uma sólida cultura filosófica, é indispensável saber o francês E eu acho que sim, porque eu fiz praticamente toda a minha educação em francês, como tantas e tantas gerações de brasileiros, e em seguida porque alguns livros absolutamente essenciais só existem em francês. Quer dizer, o pessoal anglo-saxônico acompanha o movimento de ideias francês muito de longe. Por exemplo, o livro do Louis Lavelle tem pouquíssimos traduzidos em inglês. Os livros do André Marc, que eu considero fundamentais, não tem nada. Quer dizer, eles só pegam da França aquilo que se tornou mais notório. E essa é uma característica da cultura francesa no século XX. Tudo que é mais famoso na França é o que menos presta. Ademais, existe todo um material católico francês que você só encontra na França. Quer dizer, a direita católica francesa é tremendamente bem informada, né, e publica milhares de livros. Tem todo um movimento editorial monstruoso, só que não aparece na mídia, né? É um movimento subterrâneo que é quase tão grande quanto o movimento do establishment. E você só acha isso em francês. Então, ademais, a língua francesa tem muita informação, muita importância na formação do português literário. E você estudar francês e se acostumar a ler os autores franceses vai aumentar muito a sua compreensão das nuances da língua literária brasileira e portuguesa. O inglês é importante, como vamos dizer, como fonte de informações, para você ter acesso a muitas traduções, mas o sujeito fazer a formação dele, principalmente em inglês, estraga a redação portuguesa dele para o resto da vida. Né? Ele fica tentando imitar, né, escritores americanos, trejeito americano, fala, olha, o espírito da língua inglesa é muito diferente do português, tem muita coisa que é intraduzível, tá certo? E que você só vai curtir aquilo no inglês mesmo, e tentar copiar aquilo no português vai dar errado. Alexandre Araújo Fontainha pergunta: o senhor fala da preeminência do movimento comunista e dá a entender que o seu epicentro está em Moscou desde 1917. No entanto, não lhe parece que esse epicentro sempre esteve no eixo Londres-Nova York? Não é lá que se opera a famosa tesoura, aquela da estratégia das tesouras? Não é de lá que se instauraram os bolcheviques em Petrogrado e Woodrow Wilson em Washington em 1913? Como explicar também a quantidade de agentes comunistas dentro das instituições e órgãos de Estado dos Estados Unidos, se não pelo fato de que os seus enablers são os mesmos que financiaram o transporte de Trotsky e seus 200 e tantos revolucionários profissionais de Nova York para Petrogrado em março de 17, segundo Anthony Sutton? Não é justamente isso que nos conta Bella Dodd no seu clássico School of Darkness? Bom, muito bem. Eu vou te responder aqui sumariamente. Eu acho que ainda está em Moscou por um motivo seguinte: é lá que está a KGB. A KGB é a maior organização de todos os tipos que já existiu no mundo. Só para você ter ideia, nos anos 60, os arquivos da KGB tinham 8 bilhões de dossiês. Né? Ou seja, tinha informação sobre o mundo. Quer dizer, se você não tem um lugar onde você concentra as informações, você não tem como comandar o processo. Tá certo? Então, eu acho que a KGB ainda é o fator decisivo em tudo isso. O pessoal tem muita dificuldade de medir o alcance das ações da KGB, porque não tem sequer a medida do tamanho da coisa. Quer dizer, a KGB tinha, até nos anos 70, 80, tinha 500 mil funcionários, sem contar os agentes informais espalhados pelo mundo, nas várias militâncias comunistas. A qualquer momento, o militante comunista podia ser chamado para trabalhar para a KGB. Então, tinha mais do que 5 milhões de agentes potenciais. É uma coisa é descomunal. Não há nada que se compare com isso. Né? Então, outra coisa, em matéria de dinheiro, os recursos da KGB eram e são ilimitados e incontroláveis. Ninguém sabe onde termina o orçamento da KGB. Já não sabia no tempo do comunismo e agora continua não sabendo. A KGB ampliou os seus serviços dentro da Rússia depois da queda do comunismo. Queda do comunismo, entre aspas, né? E também ampliou a sua atuação aqui. Hoje a gente sabe que existem mais agentes russos aqui do que durante todo o período da Guerra Fria. Então, tem que começar a medir um pouco. Se você pensar, olha, o que são os Rockefeller comparado com a KGB? São nada, né? Os Rockefeller, afinal de contas, tem que pagar imposto, está sob fiscalização pública. Quem fiscaliza a KGB? Ninguém. Até o grupo Bilderberg. Você fica sabendo o que os Bilderberg discutiram. E o que o pessoal da KGB discutiu? de vez em quando escapa o sujeito de lá de dentro e conta alguma coisa, mas ninguém é obrigado a acreditar nele. Ninguém acreditou no Golitsyn, quando ele, né, explicou todos os planos que havia para o negócio da perestroika, que eles iam fazer a perestroika, que acontecia isso, mais isso, mais isso. Quer dizer, hoje se sabe que 94% das previsões deles são certas, mas na época ninguém acreditou. Por quê? Falta de fontes. Né? Se lidar com essas... você usar a própria falta de fontes como um indício é uma coisa difícil. No caso do que eu citei aqui do Obama, é fácil porque é descarado demais. Tá vendo? E por que que de órgãos que estão do outro lado do continente, outros que estão aqui, tem que sumir exatamente os documentos daquela semana? Tá bom, é impossível, é? Mas no caso da KGB, o que foi aberto na União Soviética foi os arquivos do Partido Comunista. Né? Os arquivos do Comitê Central, não os da KGB. A KGB nunca abriu nada. Então continua sendo o mesmo mistério de sempre e continua sendo a maior organização do mundo. Lucas Lacerda pergunta: existe outro material além da apostila, o que é o direito, sobre o seu estudo do direito? Existe, mas eu não sei onde está. Eu vou ver se eu acho. Eu quero colocar isso online, mas eu não lembro onde está. Eu dei muitas aulas a partir daquele estudo que é o direito, eu dei outras também, que eu pretendia fazer uma série de pequenos estudos fenomenológicos do que é isso, o que é aquilo outro. O estudo sobre o que é o dinheiro, ele é continuação direta do estudo que é o direito. Né? Esse eu acho que até está em algum lugar, está online, talvez. Se não tiver, a gente vai pôr logo, logo. Nestor pergunta: sua análise do confronto da ciência positivista anglo-saxã com o movimento revolucionário tem enorme alcance explicativo para a compreensão do paradoxo das sucessivas derrotas dos Estados Unidos no campo cultural, mesmo com as vitórias no campo militar, econômico e tecnológico. Diante disso, como diria Lenin, que fazer? É fácil ceder à tentação de buscar uma alternativa igualmente revolucionária que dialeticamente só fortaleceria o movimento comunista. O que se pode fazer além de procurar entender a situação? O senhor vê chance para o surgimento de um movimento efetivamente antirrevolucionário nos Estados Unidos ou mesmo na Europa socialista? Eu vejo sim, eu acho que existem todos os elementos para se formar isso aí. Eu acho que um grande obstáculo, por exemplo, é a ausência de comunicação entre os conservadores americanos e franceses. Quer dizer, a direita francesa tem algumas tradições que são profundamente hostis ao pensamento americano, inclusive uma tradição anti-americana ela própria. E tem uma certa ala bastante forte antissemita. Isso é tremendamente antipático para os americanos. Mas vai ser preciso afastar esses problemas um por um, porque os franceses sabem o que está acontecendo, os americanos não. Os conservadores franceses são gente muito séria, muito estudiosa, e que tem, vamos dizer, uma retaguarda de conhecimento de filosofia escolástica que os americanos não têm. Então, eles têm um treino filosófico melhor que os americanos. Eles não caem nessa pataquada de positivismo. Veja, para quem tem uma boa formação clássica e escolástica, esses problemas da dialética marxista não são difíceis. Né? Quer dizer, você estudou, né, a dialética antiga de Aristóteles, você absorve a nova, absorve e transcende sem muita dificuldade, né? E a partir da formação positivista, não, aquilo é um bicho de sete cabeças, uma caixa preta. Né? A diferença de mentalidade é tanta que se torna quase incomunicável. Quer dizer, o sujeito que tem a formação positivista, ele precisaria recuar, fortalecer essa formação clássica, platônica, aristotélica, escolástica, para depois ele chegar no marxismo. Então, eu acho, por exemplo, essa barreira tem que ser vencida. Agora, sempre que a gente vê uma... Isso é que nem eletricidade, né? Para funcionar precisa ter os dois polos, né? Então, eu lembro que no Brasil, por exemplo, 20 anos atrás, eu fiz um diagnóstico de que tudo dependia de você conseguir aproximar os liberais, que é sobretudo pessoal empresário, assim, de intelectuais e empresários, né? Alguns quantos intelectuais acadêmicos. Aproximar os liberais e os militares. Tudo depende disso. Eu fiz das tripas coração para criar uma ponte, um diálogo entre eles. Até que estava tudo indo muito bem quando o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Leme, subiu no palanque do Fórum da Liberdade e disse que precisava fechar as Forças Armadas. Em 5 minutos ele destruiu um trabalho de muitos anos. E deu desistir, falou, não vai dar, eles querem morrer. Então, olha, eu lembro o seguinte, eu lembro que uma vez eu vi uma senhora, né, tendo um ataque epilético, caída no chão, né, na Vila Santo Amaro, e fui socorrê-la. Né. Ela abriu assim, entreabriu os olhos, viu a minha cara e começou a gritar, detesto homem, e começou a me bater. Né. Eu larguei ela, falei, então que se dane, pô. Não dá para ajudar a senhora, eu vou ajudar, a senhora me bate. Né. Esses caras liberais é a mesma coisa, falam, tentei ajudar, mas não vai dar, eles querem morrer, porra. Então, eu espero que no caso, vamos dizer, da direita americana e da francesa, ainda seja possível o diálogo, porque tem uma fonte religiosa comum. Né? E o entendimento de protestantes e católicos aqui nos Estados Unidos está indo cada vez melhor. Então, isso é possível. Mas eu acho que se houver alguma resistência, possibilidade de um movimento sério, vai ser de fonte religiosa, sem sombra de dúvida. Vamos ver o que mais. Paulo Camargo. Numa eventual guerra entre os Estados Unidos de um lado e a China e a Rússia do outro, o movimento islâmico iria, em caso de vitória da Rússia e da China, fazer o que Stalin pretendia, após a vitória dos nazistas na Europa, ocupar, em termos civilizacionais, todo o espaço deixado com a destruição da hegemonia americana no Ocidente? Se sim, a melhor forma do movimento islâmico atingir esse objetivo seria permanecer neutro nesse conflito bélico ou se aliar ao bloco Rússia-China? E o papel da América Latina nesse eventual conflito, normalmente considerando a hegemonia dos governos do Foro de São Paulo por aqui? Bom, os islâmicos já disseram o que vão fazer nesse caso. Né? Eles vão apostar na vitória do socialismo e, em seguida, entrar com a teoria de que o socialismo venceu, mas ele não tem alma, então precisa infundir uma alma nele e essa alma é o Islã. Quer dizer, o Islã seria a religião providencial do socialismo. Eles já estão prontos para isso. Né? Então, neste caso, se o raciocínio é este, isso foi enfatizado por vários autores, até comentei isso na conferência que eu fiz no Clube Israelita do Rio de Janeiro, muitos anos atrás, que ano foi aquilo, lembra? 2003 foi a conferência sobre o radicalismo islâmico herdeiro do comunismo e do nazismo. E ali eu citei várias fontes que mostravam que a partir do pensamento do Said Qutb tinha se desenvolvido essa ideia, quer dizer, o Islã como a alma do mundo socialista. Né? E se eles seguirem de fato essa orientação, não creio que exista outra, eles não ficariam neutros nessa guerra. Né? Nunca conviria ficar neutro, mas se eles já acham que é o socialismo que vai ganhar, eles vão se aliar ao lado, né, vencedor. Essa aliança, na verdade, já existe. Em todo lugar que você vê, o movimento comunista está de mãozinha dada com os radicais islâmicos. Né? E aí o Fórum Social Mundial, você já observa isso funcionando. Quanto ao papel da América Latina, eu prefiro deixar isso para depois. Isso aí é outro bicho de sete cabeças, precisaria mais tempo. Aqui, André Silveira. Sobre o pensamento dialético, pensando também na aplicação que a teoria crítica marxista faz daquele, no que se distingue esse pensamento artificioso das táticas políticas que surgem no século XIX e que são aproveitadas pelos revolucionários russos, tomando, por exemplo, a Ucrânia, polícia secreta czarista e seus métodos, o que distingue isso da simples artimanha política? Bom, essa é uma boa pergunta. Muitas vezes, sobretudo, o intelectual de formação positivista, ele costuma ver essas manobras, essa ambiguidade da estratégia dialética como sendo mera desonestidade, sacanagem. Os caras são mentirosos, eles dizem uma coisa e fazem outra, né? Ou como desonestidade ou como loucura, quer dizer, eles não têm coerência nas suas ações, etc. Mas tudo isso, evidentemente, é um preconceito. Você não pode esquecer, quer dizer, o marxismo vem de uma origem intelectual muito nobre, que é a filosofia de Hegel, né? Hegel não era nenhum cretino, embora fosse, no meu entender, um vigarista. Mas um vigarista de altíssimo nível, muito maior do que o Maquiavel. Né? Então, quer dizer, eles estavam realmente procurando uma ciência do movimento, uma ciência da transformação política e social. Tá certo? E não chegam a alcançá-la. Tá certo? Sobretudo Karl Marx, porque parte de uma premissa materialista que é insustentável com o próprio marxismo. Quer dizer, tem lá suas limitações também. Mas que existe esse movimento dialético, esse jogo das tensões e contradições na história, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, na verdade, se você pensar dialética, dialética já no tempo de Aristóteles, ela não era bem uma lógica. Né? Eu já escrevi uma coisa sobre isso há muito tempo atrás. Ela é uma espécie de território intermediário entre a lógica e a psicologia. Né? Quando Aristóteles define a dialética como uma lógica da descoberta, ora, a descoberta não é um processo lógico, é um processo real que acontece na mente dos seres humanos. Né? Então, se você pretende acompanhar, vamos dizer, a lógica da descoberta, você vai ter que acompanhar todas sinuosidade, os imprevistos da mente humana. Tá certo? Felizmente, todo este processo pode ser sempre reduzido, vamos dizer, a um mecanismo simples, que é o mecanismo do confronto de hipóteses. Tá certo? E Aristóteles desenvolve, então, a técnica para você trabalhar o confronto de hipóteses. Por exemplo, você levanta. Ele procedia muito da seguinte maneira: pegava todas as opiniões que os antecessores tinham enunciado sobre algum tópico, tá certo? E depois tratava de ver aonde essas opiniões versavam sobre a mesma coisa, quer dizer, fazer como se fosse a teoria dos conjuntos, não? Um conjunto tem interseção com o outro, tem união com o outro. E no fim aparecia um objeto, mais ou menos, na interseção das várias perspectivas. Né? Então, esse objeto ele adquiria como que fosse um relevo, assim, uma terceira dimensão, que transcendia as várias perspectivas tomadas isoladamente. Essa era uma boa maneira de trabalhar a coisa. A diferença entre a dialética de Aristóteles e Hegel aqui, Hegel vai ver a dialética não apenas como arte da descoberta, mas como o próprio processo histórico. A dialética é a natureza íntima do próprio processo. Mas, bom, até certo ponto, isto está certo, desde que você não tome a dialética também em sentido mecânico. Vai ter tese, síntese, tese, antítese, síntese, sempre. Às vezes não tem síntese nenhuma, você entra na famosa dialética trágica, onde não tem, mas é uma oposição permanente. Né? Eu acho que dialética trágica é um termo. Eu não sei se o termo é de Nietzsche ou foi usado por alguém para descrever a dialética de Nietzsche. Então, a dialética como estudo das oposições e tensões é absolutamente indispensável. Só que quando você pega uma mente gigantesca do tempo escolar, como Santo Tomás de Aquino, isso para ele era brincadeira de criança. Então, se você tem uma boa formação escolástica e não é, vamos dizer, o típico escolástico brasileiro, que é um dogmático, que se você não é o Carlos Nogueira, se você não é o Silveirinha, né, que, assim, pega lá o que o Santo Tomás de Aquino disse e deduz logicamente daquilo, se você não é um idiota que acha que tudo pode ser resolvido por dedução a partir dos textos de Santo Tomás de Aquino, você é capaz de pegar o espírito, né, verdadeiramente dialético e o espírito de busca da verdade que tem ali em Santo Tomás de Aquino, daí a dialética marxista não oferece grandes dificuldades para você, não. Mas ela não é, pode ter certeza, a dialética não é pura sacanagem. Né? Como disse, ela é sacanagem, tá certo? Mas é uma sacanagem que se aproxima muito da realidade do processo histórico, o qual também é sacanagem, se você pensar bem, porque é a história do reino deste mundo, é o reino de Satanás. José Correia de Mello. Da análise que o senhor vem fazendo nas duas últimas aulas, tenho bem assentado alguns dados. Primeiro, o marxismo é infinitamente superior às demais linhas de investigação das ciências humanas hegemônicas como o positivismo sucessor. Sim, mas não é superior a todas, é superior ao positivismo, acredito. Né? O positivismo e seus sucessores, como a filosofia analítica, são formas de pensar, por assim dizer, institucionalizadas. 3. No critério de compreensão da realidade social, política e histórica, os marxistas são muito mais realistas, porque integram a praxis e a teoria, o discurso do agente e o discurso científico, atendendo, de certa forma, aquela distinção básica aristotélico-platônica. Quer dizer, o marxista conhece a distinção entre o discurso do agente e o discurso científico, só que ele não toma essa distinção em termos estáticos. O discurso científico é também um discurso de agente num outro plano. E o discurso do agente incorpora elementos científicos, ou seja, o agente tem que saber alguma coisa. E essa coisa, de preferência, ele recebeu do discurso científico. Então, a passagem do discurso de agente, do agente para o discurso científico e vice-versa é um jogo dialético. Quer dizer, em que medida a teoria é uma arma da prática? Em que medida a prática é uma forma de teoria? Isso é uma coisa que o marxista tem muita prática disso. Só que, vamos dizer, você para pegar, vamos dizer, a certo modo, a beleza da coisa, você precisa ter lido muito marxismo. Você tem que acompanhar a discussão interna. Começa com o livro do Kolakowski, né? Main Currents of Marxism. Né? É um baita de um livro, e acho que tem tradução no Brasil. E o Kolakowski entende este jogo dialético de uma maneira absolutamente maravilhosa. Ele não é um autor marxista, embora tenha sido no começo. É um cara altamente confiável, um autor anticomunista. Tá certo? E ele fez com o positivismo em escala menor o que ele fez com o marxismo no grande tratado principal do marxismo. 4. O marxismo vale-se, de certa forma, dessa hegemonia do positivismo que fornece, de um lado, uma falta de oposição estratégica ao marxismo. Uma batata que eles usam. Né? Ele sabe como o positivista pensa. Então, falar mal do positivismo é uma das ocupações principais do marxista, pelo menos desde o tempo em que Lenin escreveu Marxismo e Empirocriticismo. Empirocriticismo é outro nome do positivismo, tá certo? Não que seja um grande livro ou que Lenin faça uma análise, mas uma boa análise, mas dentro da corrente marxista existe gente filosoficamente muito mais qualificada que Lenin, para fazer isso com o próprio Georg Lukács. Ou o livro do Max Horkheimer, sobre como é que chama, a razão e agora esqueci o nome do livro, mas é algo parecido com o título do Lukács, Destruição da Razão, né? E onde ele tem um estudo sobre a razão e senso de autopreservação, né? É uma crítica profundíssima ao pensamento positivista. Então, olha, o problema aí nesse todo esse confronto de guerra cultural é assim, é muito simples. Quem come quem? Quer dizer, o maior engole o menor. Quer dizer, quem tem a perspectiva mais abrangente, tem o controle do espaço aéreo mental, engole o outro. É ainda um negócio do Sun Tzu. Você tem que compreender o adversário melhor do que ele se compreende a si mesmo. E, nesse sentido, os marxistas têm dado um show. E dentro disso, como fazer prevalecer e retornar aos pressupostos da análise clássica, de tal forma que essa adquira maior credibilidade social e possa, de alguma forma, oferecer alguma resistência ao estado de coisa? Não é preciso fazer esforço nenhum, porque essa análise clássica, eu estou falando, a filosofia escolástica, se entendida, vamos dizer, na sua inspiração, se não entendida como um sistema filosófico, mas como um esforço de busca, tá certo? Ela já contém tudo isso dentro. Agora, o que atrapalha é que onde os textos escolares, eles são tão bem arrumadinhos, né, que a tentação de você tomá-los como guiamento doutrinal é quase irresistível. Então, dizer, aqui o magistério infalível. Você vê, o Papa é infalível? O Papa é infalível em matéria de doutrina, ou seja, de teologia, e em matéria de moral fundamental, nem mesmo de moral especial, quer dizer, casos específicos, o Papa não é infalível. Então, vamos dizer, os doutores da igreja também não são infalíveis em matérias específicas. Tá certo? Mas se você toma aquilo, vamos dizer, como guiamento doutrinal final, pronto, você está lascado. Agora, se você... Vira para o que tem tão maravilhoso em Santo Tomás de Aquino. Na própria Suma Teológica tem isso. Esta oposição constante, esse jogo constante das hipóteses contrárias e opostas. Ele está lidando com isso o tempo todo. Só que está lidando num plano de discussão lógica, mas com um pouco de cabeça, você consegue aplicar aquilo ao processo histórico. Claro que o curso online de filosofia, no curso online de filosofia temos muitas respostas para isso, porém a preocupação básica da filosofia clássica, a sua atitude fundamental, é aquela da percepção da realidade e da verdade. Parece-me que isso faz toda a diferença. Isso porque os marxistas trabalham muito bem a dialética dentro de uma postura relativista e não sobem ou nem concebem uma subida maior no nível de obtenção da verdade, que confere à visão clássica uma superioridade nesse quesito. Como tirar proveito disso? E, bom, você não pode esquecer que essa superioridade não é só no nível teórico-doutrinal. Não é só isso. Quer dizer, os marxistas, como se os marxistas ainda estivessem nadando numa mistura confusa de teoria e prática, e a filosofia clássica sobe a uma visão teórica mais abrangente e mais perfeita. Fala, isto não é bem assim, porque a filosofia clássica não é pura teoria. Ela é praxis também. É praxis da busca da sabedoria. Eu já expliquei isso anteriormente. Se você ouvir a minha gravação sobre o caso de Santo Anselmo, você vê qual é a diferença, por exemplo, da discussão do argumento de Santo Anselmo. E, bom, ou você discute o argumento e você parte para a pura teoria, ou você tenta fazer o que Santo Anselmo recomendou, que é compreender o conceito. Como é a compreensão do conceito de Deus? Não é uma compreensão teórica, é uma compreensão prática, porque é a busca de você imaginar e conceber o que seriam as qualidades infinitas de Deus, como a bondade, a justiça, a onipotência, etc, etc. E isso é uma prática que você tem que fazer, senão você não entende. E essa prática vai modificar você. Na medida que ela modifica você, você começa a entender o conceito num outro plano. Quer dizer, você quer uma coisa, a própria noção de praxis. Você pega, o que é o cristianismo? É uma doutrina ou é uma prática? É? Ou é as duas coisas indissoluvelmente unidas? Entendeu? Então, quando você vai ver, todo o marxismo não é senão, vamos dizer, uma longínqua caricatura do que é a mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando os escolásticos, né? Aliás, escolásticos, não, Santo Agostinho, lançou a máxima, né? Crede ut intelligas, intellige ut credas, crê para entenderes, e entende para creres, né? O crer, o que é? É uma atitude da vontade, é uma praxis, né? É uma prática. Quer dizer que a intelecção e a fé estão unidas. Então, esse é o sentido de praxis. Ou seja, a verdade não chegará ao ser humano sob a forma doutrinal. Nunca. Por quê? É a coisa mais simples do mundo. O que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma doutrina. Né? Então, conhecer a verdade, conhece-se a verdade como se conhece uma pessoa, não como se conhece uma teoria. E o que é isso? Conhecer a pessoa, o que é? Praxis. O que é praxis? Fusão indissolúvel do conhecimento teorético e da ação. Tá? Então, até semana que vem. Muito obrigado.